acontece, Tichinha? Ele é apenas um jogador, mas pode ser o herói do título. Vamos ver se é isso que acontece. A torcida vai à loucura. Ele não tem dano. Batendo. Ele não tem dano, é um Shen até natural. O Yang já vai recuando pra base. Não conseguiu agora, foi cancelado por conta do Jude. Esse Nex já tem 50% da vida. Sim, pessoal, isso é a grande final do CBLOL 2015. Será que o Mano vai brilhar? Será que o campeão voltou? Olha o foco do Mano. É impressionante. Vem chegando agora os jogadores do time da INTZ. O Nex continua sendo exposto, continua sendo focado. O Mano agora foi afastado pelo Lox. Chega o Johnson, vai acabar. A B é campeã brasileira 2015. Sensacional, meu caro amigo. Eventos públicos. Fui no campeonato do LoL. Agora você me pegou de surpresa. Nossa. LOL. Você já foi chamado de viadinho por causa disso? Enemy double kill. Não. Não? Mas você é um viadinho. É, você é um puto otaquinho que joga LOL agora. Muito obrigado pela conversa. Você joga LOL? Sim. Você tá jogando LOL? De vez em quando. É que LOL é aquela coisa, é jogo competitivo. Como todo jogo competitivo, você joga, aí eu, né? É, você joga você, né? É, eu jogo, cansa. Ganhou, perdeu, ganhou, beleza. Até aquela coisa curiosidade, ah, como que será que funciona o herói e tal? O herói não, o campeão, o herói. Você vai pegar, você vai tentar aprender com outros caras que começam a te xingar. É. Enemy triple kill. É, tem essa Eles coisa. Eles não vão deixar você aprender. Sim, porque tá todo mundo jogando competitivamente, não tem ninguém jogando pra brincar, né? Com bagaça. É. Mas o campeonato, puta, mó da hora, velho. Eu me surpreendi. Você levantou a plaquinha? Tem. Não. Não, duvido. Não, porque ele tava torcendo. Lá no estádio do Palmeiras, né? Tinha mais gente nos jogos da gente, é foda, né? Não, o Palmeiras lota agora. Palmeiras ganhou, mano. Palmeiras agora lota, é outra pergunta. Agora com as arenas do Palmeiras lota. Tá não, mas foi cabeça. Super divertido. Eu tinha visto pela internet alguns campeonatos. Porque aquela coisa. Tinha cosplay que... deles lá no. Tinha cosplay também. Tinha campeonato de cosplay. As meninas que pegam os personagens que não usam roupa pra se autopromover com os caras que é nerd. Enemy Quadra Kill. É, mais ou menos por aí. Só que ela não. Aí ela pega um personagem que tem peito. Aí tinha uma lá que não tinha peito. Aí o comentário era, nossa, mas está faltando peito nesse personagem aí. É, mas a graça do cosplay é tentar, né? Não, mas é ruim quando você pega a personagem feminina e tem um cara vestido. Eu nunca vi isso aí. Tipo, não, Sailor Moon já. Sempre tem. Mas o evento em si foi divertido pra caramba. Estrutura do lugar, a organização, ela mandou não adianta, pesquisa a gente não depois. Gosta, a gente não vai aceitar. Enemy Pentakill. Não adianta, a gente não gosta, não aceita isso. Não aceita. Mas é aquela coisa do gameplay. Ver gente boa fazendo alguma coisa de forma perfeita é legal em qualquer lugar. Não, isso é. Mas é LOL, tá errado. Não, LOL é legal, é bom. O problema é as pessoas que jogam LOL que não são normais hoje em dia, tirando nós. Enemy Rampage. Não, tem bastante gente normal do nosso ciclo. Ah, sei lá, só ficou só mais. É aquela coisa, nossa, qualquer jogo mais. Competitivo é uma bosta. Mesmo se você pegar um jogo do FIFA, é legal FIFA. Mas você pega pra jogar competitivo, só xingamento, sofrimento. É FPS, é mesmo. É que o LOL deixar muito otaquice no bagulho, né, mano? Eu vejo menina brigando com outra na internet por causa de skin. Ai, que a minha skin é mais bonita que a sua. Não, meu namorado me deu uma skin. Na compra não era pra você, não. Ferrado, até é raiva. Isso aí eu nunca vi não, graças a Deus. Mas o evento foi muito legal, porque como é um bagulho exportado de lá de fora... Ah, pronto, começou lá de fora, tudo legal. Mas é... Mas o formato, né? Parecia... Eu vi antes alguns streams pela internet, vi um outro jogo, quando o Kabum lá foi no Mundial, eu vi o jogo. Mas nunca fui assim, nossa, sou um telespectador assíduo dos campeonatos de LoL. Me interei pra saber, pra não chegar lá não sabendo nada. Eles abrem lá com um show... Da Pentakill Band, muito louco. Eles tentam colocar você naquele universo lá. Eles ficam antes de começar o campeonato. Pra eles deixar o clima. É, deixar no clima. É que nem terreiro. Bota tabaco e põe o um negócio pra as neblinas lá de defumador. Você começa a passar mal, fica muito louco, aí você começa a ver espírito. Então lá você entra no clima. Na verdade, você tá vendo seu espírito saindo do corpo, você tá morrendo. Você já tá no clima. Aí eles começam, ficam passando aqueles cinematics, né? Dos jogos. É, aquelas cenas forçadas lá, tipo. Você fala, nossa, olha quem é a Catarina. Você tem que estar pra Catarina, ela sempre aparece lá, tipo. Acho que ninguém mais joga com ela, mas você não joga. Ainda é muito apelão. Cosplay, gringa, ainda lá, faz? Sempre muito apelão. Tinha as cosplay. Não, só tudo nacional. Tudo nacional. Eu jogava de TF, como que ele tá agora? continua apelão. Ah, inclusive, numa das partidas o cara pegou ele. Eu parei de jogar quando diminuíram o teleporte dele pela segunda vez. Nossa, eu nem lembro. Porque eu comecei ele era apelão porque ele teleportava a tela inteira. Aí cortaram até metade da tela e depois cortaram até a primeira torre. Aí eu larguei mão, parei de jogar. Não, eu só jogo a Ashe até hoje. Caramba. Pra aquele jogar, eu só jogo a Ashe. Mas assim, não tem um. Vamos com o Thiago. Com a Ashe, eu só jogo com ela. Aí eu não sou tão ruim com ela não, velho. Porque eu falo pros caras, eu fico de ADC. Como eu não sei aí, às vezes esse bagulho de nego filho. Fica no mid de ADC, DCI, DCI. É, os caras falam outra vez. Aí eu pego e falo assim, eu vou bot de assistência, mas vou bater em se der. Não, é só pra ficar de assistência. Então, eu não gosto de ficar... como falar, você trabalha, você já tem que cumprir ordem. Você vai jogar videogame, você tem que ficar cumprindo ordem. Aí eu vou lá, dou um monte de flechada e tenho que parar de atirar pro cara matar. Aí o cara morre duas vezes. Então, como eu disse, é um jogo competitivo. Então, as pessoas veem lá os campeonatos, o cara mega blaster lá jogando. Eu não sei, às vezes campeonato o cara joga. Não, o campeonato é um time. Não, os caras ganham 5 mil. Pra você ter ideia, lá. Foi uma coisa que até a gente comentou depois conversando com os outros caras. Os caras jogam num nível, mesmo o cara, um brasileiro não é o melhor do mundo, não. Mas mesmo no nível desses caras lá do campeonato, eles são sobre-humanos. Uhum. O farm que eles falam, né? Você só ganha o dinheiro se você der o last hit. Os caras acertam todos os last hit. Tem uma partida que o cara matou 550 minions em 40 minutos. Uhum. Sabe quando é que eu fiz isso na minha vida jogando LoL? É que eu jogo ele desde o beta. Você faz duas horas. Quando você joga três partidas seguidas. É. Por quê? Porque o cara só acerta o último hit em qualquer circunstância. Tá quebrando, pá, o cara só dá o último hit. Estamos falando de um outro nível. Estamos falando de um nível de um cara que escapa de especial num flash. Teve um lance lá com o jogador BRTT, que é um dos famosos da parada aí. O cara veio com aquela... Não, aquela que joga... Não, ele é mó mala, ele é tipo o Renato Gaúcho. É um carioca. Sim, mano. Tipo, nós mata, não sei o que, bota óculos escuros, então, barbudo, ninguém, não sei o que. Então, não sei. Mas, você acha que eles vão ficar perdendo tempo pegando pessoa? Eles estão ganhando dinheiro então, no videogame. O tempo que ele faz pra pegar uma pessoa, ele dá um flash. É, ele não come ninguém, entendeu? Não, ele tá falando de não, sexo. Ele paga. Pronto. Ele paga, mano. Resolvido. Nem que ele não pague, tem quem queira. Tem as chietes lá. Tem as bichetes. Bom, as penchetes. Teve um lance, pra mim foi muito aquela que joga o arpão, Nidalee. Veio com a Nidalee, ali deu um flash pro lado assim, ó. Com aquela que dá o tiro prende na parede, ó. Nossa, o cara escapa com esses bagulho que é golpe que a gente vai tentar dar, não acerta nem a pau. Não, a gente usa pra fugir. Ele escapou da Tristana. Ele escapou, prendeu o cara no canto, deu um tiro, pá, bateu o cara bateu na parede, ficou preso no canto e matou o cara. Tipo, quando é que você vai fazer isso? Tipo, ele deu aquele pulinho na mesmo a gente jogando bastante pra dar um lance épico desse aí. Não, toda hora, todo momento tinha um lance que era super épico. Uhum. E aquela coisa que você tá com a galera, né, que nem eu vou estar de futebol. Era igual essa de futebol. A galera, aquela explosão. Que acho que talvez até deve incentivar mais o cara lá, que é outra pegada, né? Você tá jogando com incentivo. Apesar de falarem de tá bom, fala. Que logo é de nerd, o próprio evento gera isso aí. Eles me botaram uma banda de... Tá certo, tem lá os vídeos oficiais, é uma banda oficial, Pentacom. Botaram uma banda de heavy metal pra tocar. Toda pessoa que entrevistava eram aqueles gordo bazingueiro, nerd de tudo. Ai, meu, eles estão aqui com esse campeonato maravilhoso, come cara. Come batata. Todos os caras. Todo cara que entrevistava era isso aí. Não mostrava uma mina. O lugar tava cheio de mulher. Tava vazando mulher para o ladrão. Parecia micareta o negócio. Não mostrava uma mulher. E só mostrava esse negócio. Aí o pessoal que tava lá falou comigo, né? É claro que o pessoal tem essa imagem de quem gosta de LOL. O próprio evento bota essa imagem, passa essa imagem pra quem não conhece. Não, a gente zoa, mas os caras estão fazendo um bagulho que, se for ver bem, é legal, né? Porque tá trazendo mais, né? Tipo, o jogo pra cá. Antigamente, você fala isso há 10 anos atrás. Quem é que ia falar que ia ter um bagulho desse no estádio 10 anos atrás? Inimaginável. Um evento desse. Né? Um evento de videogame num estádio de futebol cheio era inimaginável. Ainda é. Ainda é. Hoje em dia você olha e você não sei como conseguiu ainda com um jogo ruim igual esse de LOL. Não fala assim. Ele é divertido se você jogar ele uma vez por trimestre. Não, mas é. Assim, é um jogo. Sabe o que é? Você joga MOBA. Qualquer jogo. FPS, MOBA. São jogos que você tem que treinar pra ficar bom. Sim. E são o único objetivo é competição. É igual Counter-Strike. Assim. O cara te dá headshot, você fica parando pra pensar, mas como o cara faz isso? Ah, o cara fica só treinando, né? Então, é a mesma coisa. Tanto que eu acho que os caras não podem ficar um tempo sem parar. Mas aí beleza. Aí você joga 3, 4 partidas, ganha, perde, empata. Uhum. Não tem como empatar. Mas você ganha, perde, tanto faz. Zoa com os amigos lá, o Joey, o Alan lá, ganha, beleza, se divertiu, fez uma partida épica, virou uma partida, como sempre, de vez em quando acontece, coisa e tal. Beleza. Tá na terceira partida, puta, isso aqui não... É igual a esfirra, a quarta esfirra. Tipo... Não tá descendo. Não é. Não rola tá, mais. Acabou o Brasil, né? Não, deixa eu trocar o personagem. Não continua rolando. Aí você perde uma, já era. Você já fala, vou ter que trabalhar, vou fazer lição, meus estudos estão atrasados. Você dá desculpa, passa aí. Não, você vai jogar qualquer outra coisa, que é aquela coisa, fica repetitivo. Tem gente que o grande parte do público, ele consegue se divertir só com aquilo lá, vai repetindo. Eu, sinceramente, não consigo. Calma, arrependido. Não é, mano, então, que nem é foda, que esse jogo é uma desgraça, mano. Você dá uma pintaquinha uma vez na vida, você nunca mais faz isso. Tipo... Não, é só você jogar se frequentemente. Eu sou fodão, de pintaquinho. Aí você vê, era 3 molequinhos de 12 anos, tá? Jogando do outro lado. Os caras eram 10 level mais baixo. Aí você vai lá, fodão, não vou morrer. First kill de você, tá ligado? Aí você... First blood. First blood. Aí você pega e fala, não, foi sem querer. Ô, desculpa aí, pessoal, escreve, né? Uhum. Aí, morreu. Falando da banda, tá fedando. Não, já não dá mais. Fidobot. Fidomídia, ó. Não dá mais. Fedeu mid. Aí do outro lado tem um maluco que tá, tipo, rank no 3, sei o que lá, né? Ah, o cara joga ranking A. Mais forte, e você tá lá, level 2 na sua conta. Não, o cara é rank A e você começou a jogar, o cara fica te xingando. É. Mas eu acabei de... Você não falou que era fodão? Eu não falei nada, eu só falei que... Não, gosto. Esses caras não deviam jogar LOL, esses caras que estragam LOL, esses caras aí deviam morrer. Nossa, não, cara. Eu fui jogar, os caras estão falando isso. Daí eu falei... Oh, meu Deus! Mano, eu comecei a jogar tanto com a Ashe que eu aprendi a jogar com ela, realmente. Entendeu? Aí eu não ficava me matando mais indo pra frente, eu ficava apelando. Aí, não, deixa pra mim, não mata, dá assistência só. Aí eu me infeliz morri duas vezes. Aí eu falava, vou dar assistência agora. Aí começava a matar todos os bichos e ficar nego xingando. E eu falava, tô nem aí. Aí o cara troca de linha e me deixa sozinho com dois. Ou eu posso ficar no mid, aí o outro desce. Não, não pode, sai daqui. É irritante porque você joga com pessoas, né? Não, aí você vê assim, ó. Computador. Acho que o jogo é legal, as pessoas não são legais. Mano, outro dia eu fiz, ó, 31-2/19 de assistência e tava me xingando. Porque falaram que eu tava roubando, que eu tava dando KS. Eu falei, mas não é pra nós ganhar, a gente tá jogando contra o computador. Nossa, tá jogando contra aí. Era boot, mano. Não, até contra boot, os caras reclamam. Aí o que eu falei, não vou jogar mais não, eu dei a conta pro meu sobrinho. Aí meu sobrinho falou, existe, vai só contar não, a minha tem quase todos os personagens. Você tá perdendo até pro sobrinho. Não, ele joga, Paulo, mas ele não joga pra... Eu sou foda, sabe o que ele fica fazendo? Fica juntando dinheiro e compra o boneco, junta dinheiro e compra o boneco. É, eu fazia isso boneco, também. Junta dinheiro e compra o boneco. E tipo, ele tem todos os bonecos quase, né? Só não que não dá, porque... Eu jogava com motivos colecionativos. Então, ele fica fazendo isso. Eu fui ver, Lucas, empresta a sua conta. Não, você vai zoar minha conta. Eu falei, tá bom. Tipo, tá level 30, mas não foi porque eu sou fodão. É porque ele ficou brincando, nossa. Mais irritante que LOL é esperar a fila do Play Center. Nossa, nem me fala. Play Center, mano. Ah, Play Center não é pra você vai lá e... Vai 3 vezes em um brinquedo e depois vai embora? É, e sexo é que tem que chegar às 7 horas da manhã e ir embora às 7 da noite. Você tem que ir galera pra ficar conversando e jogando baralho na fila. É, fora que você passa o mês inteiro falando, não, eu vou naquele. Aí tá mó calor, você sonha com aquele. Os caras que descem no espaço jogam água em você. Não, Eduardo, você passa o mês inteiro sonhando com aquele brinquedo, né? Nossa, eu vou pular de lá. Chega lá, manutenção. Manutenção. É legal. Você porque... lembrou da Eva? É das primeiras atrações. Eva? Que era tipo a Conga, a mulher macabra? Não, que você entrava dentro de uma mulher lá. Nossa. Mas por onde você entrava? Eu não lembro por onde era, eu era criança, mas era as coisas mais antigas do, nossa, do Play Center. É tipo, era. Era ele tá confundindo o Play Center com aquele que tinha. Você lembra do Yamel, o Star Park? Eu fui depois, eu soube que tinha, mas eu fui depois. Então, eu tô confuso. Tipo, você entra dentro da mulher. Ele tem os órgãos, tem o coração, legal, e parece que tem uma criança lá dentro, a Eva é grávida. Aí você já imagina coisa bizarra, você fica traumatizado desde criança. Daí que saiu as noites do terror. É, então. Não, já era a qualquer horário lá. Não, isso daí é nos primórdios do Play Center. É, pra quem não é de São Paulo, o Play Center era um parque que ficava na cidade de São Paulo e por muito tempo foi um dos únicos parques de diversões foderásticos e famosos do Hemisfério Sul. Oh. Aí depois teve o Beto Carreiro. Você lembra do Bozo? Você lembra do Beto Carreiro? É top, o Bozo ia no Play Center. É um nível... Exatamente. Beto Carreiro é um nível top, outra pegada. Mas por muito tempo o Play Center ele ficou sozinho. Beto Carreiro é tipo o Disneyland do Brasil, tá ligado? Não conta, né? É o Hopi Hari, vai. E ficava bem no meio da cidade, né? É, na marginal Tietê, que hoje é 50 por hora, porque você pode andar lá. Mas o que eu lembro do Play Center é que quando eu ia, eu não gostava muito de ir lá. Mas é o que tem, né, que você pode fazer. Era o que tinha, eu não gostava muito de ir lá. Porque quando eu ia, chovia, né? Que bosta, hein? É, sempre chovia. Aí quando ele fechou, ele fechou o Play Center, não existe mais aqui em São Paulo, né? Parou de chover, coincidentemente. É porque era por causa das notícias de terror. Não, faz muito sentido, o Play Center, depois que o Play Center fechou... Tem até crise agora na Cantareira, o Diabo 4 que estão falando. É que São Pedro, eu acho que ele tá chorando de raiva. O problema é o Play Center. Ele mandava água quando tinha atração, não deve ser alguma coisa assim. Uma das poucas coisas legais que eu gostei lá... O Play Center, o problema do Play Center, você faz negócio de chuva, de coisa, é porque ele foi montado em cima do cemitério índio, eles só arrancaram as lápides, as pedras que eles deixaram e montaram os brinquedos em cima. Você viu isso no programa do Gugu? É, foi? Você parece lembrar do programa. O programa do Gugu, ele adorava essas coisas. O Gugu já foi no Play Center, foi todo mundo no Play Center. É, só até... Tinha o Parque da Xuxa também, mas o Play Center sempre era o top one. O Parque da Xuxa agora virou... Eu lembro do Bozo, eu queria até o Bozo lá, pra você ver o nível. Eu sei o que da Xuxa, mudou, né, aquele mudou pra Record. Você queria ver o Bozo? Nossa, imagina, a pessoa tem um par de parque da Xuxa, né, de repente, saiu da Globo. Destrói tudo, derruba tudo, quebra. Sumiu. Mas derrubaram o parque da Xuxa? Porque era parque do Gugu, eu lembro desse aí. Então, que era um parque mais coberto dentro do shopping. Pra criança, bem criancinha. Então, agora ela tem, mas não chama mais parque da Xuxa. É como tipo, fala o Xuxa, mas é outra coisa, entendeu? Não fala do Gugu, que eu lembro da banheira do Gugu. Outra coisa do Play Center que eu nunca entendi... Apesar de ir, você via lá o brinquedo, puta, todo mundo se divertindo, aí tinha essa fila do diabo aí, você ficava lá, você passava 3 dias lá na fila, parecia aquelas filas de show do Justin Bieber, né, aí do brinquedo. É. Aí você chegava lá, o brinquedo, que era super radical, você se machucava nele. É, metia... Você se machucou no brinquedo? Vários. Labamba, você se machucou. É igual andar de kart, se você não vai preparado, você se machuca. É tipo, o negócio ele é super radical, mas você se machuca que nem o Labamba, que tem aquele vídeo maravilhoso do Labamba, que o cara fica balançando o Labamba pra todo mundo cair. Que, inclusive, a gente vai colocar no post esse vídeo. Eu quero ficar balançando o Labamba pra todo mundo cair. Tinha o Labamba que você ficava caindo, pulando, caindo no colo dos outros, viu? Aquelas mulheres... grandona e caindo em cima de você. Você com a perna toda ferrada. Tinha bebido. Deve sair com sangue na camiseta. Não, saia todo mundo cheio de sangue pisado de lá. Vocês pegaram a gente vomitando no Play Center? Direto, né? Eu vomitei no Play Center. Que eles faziam campanha. Você vomitou no Play Center? É, só que não no brinquedo. Eu vomitei dentro do lixo. É, o lixo era um buracão, dá pra enfiar a cara lá. Era uma boca de palhaço, né? Nossa, eu fumei. Toda a boca do palhaço. A turma que eu ia fazer a competição de comer aqueles lanches ruins com cachorro quente e depois uns brinquedos que giravam mais que o Labamba. Nossa, isso aí parece o Denis e Pimentinha. É. Parece o roteiro de Denis e Pimentinha. Isso aí. A intenção era vomitar. Você lembra da montanha encantada? Dava um choquito. Eu fui lá umas 6 vezes. Não, foi aí que você vomitou. Não. Eu fui lá porque ganhava o choquito. Eu me alimentei, né? Foi o único dinheiro que tinha pra comer alguma coisa, era choquito. Ah, então. Tipo, brinquedo ia pouca gente. Uhum. E dava um choquito quando saía, o que eu fiz? Eu fui 6 vezes. Ah, É, inteligente. É mó chato ver o que tem lá dentro, mas você tem um choquito depois. Aí nesse lance de brinquedo que se machuca, te lavar, não sei o que. Lembro que tinha um que era uma montanha russa que ela ia de frente e depois ela voltava de costas. Era um bumerangue. Bumerangue, isso. Ele vinha, aí ele dava um, meio que um parafuso assim. E se você não tava preparado, ela virava, ela dava uma torcida assim no eixo. Tem que se preparar pro tranco. Não, de repente, não, simplesmente você batia a cabeça, pá, no suporte do lado. Quem que foi o filho de uma puta que projetou essa merda? Porque você vê de fora, você não imagina que isso ia acontecer. Aí você vai a primeira vez, tum! Aí você fica o dia inteiro com dor no pescoço. Você deu um tranco e bateu com a cabeça. E os acidentes? Sem contar os acidentes, né? Não, sem contar que assim, pra você ir nesse bumerangue e tudo mais, era 3 horas de fila e 30 segundos de brinquedo. Não, mas quase todos eram assim. Não, tinha que ter uma alta vazão, era uma, né? Era bem efêmero. O único que eu gostava era aquele elevador lá que morreu a menina. Nossa. Eu fui uma vez nesse. Não, eu fui várias, eu via mas várias vezes. Você morreu a menina, não foi no Hopi Hari? É, mas era o mesmo grupo, né? Sei lá, será que era o mesmo grupo? Falavam, né? Não, é, depois teve o Hopi Hari, que era... A diferença do Hopi Hari é que você não perdia tempo na fila. Você perdia tempo... Não, você perdia tempo chegando no brinquedo. Ele é enorme, tinha migração, né? No brinquedo? É, não, é porque ele era o espaço, a área dele, como era no interior ainda. O Hopi Hari, apesar de a gente tratar ele como falecido, ele ainda existe. Apesar de que já era também, né? É, o Hopi Hari... Não, mas o Hopi Hari se entra na internet. Pelo contrário, né? Primeiro vem a menina lá e morre. Então... A menina vem do Japão e falece aqui. Aí depois tem arrastão. O Hopi Hari, ele só foi... Arrastão no Hopi Hari? É. Pô, que beleza! Ah, não, isso mostra aí é... violência, não é? Passando a TV. Não, isso aí é... Como é que fala? É... Os caras estão rolando rala abaixo. Não, é... Rala abaixo, né? Tipo, depois... aquele negócio... Lógico de arrastão hoje em dia, mas... O pior coisa que pode acontecer... A pior coisa que pode acontecer num lugar público desse... Negligência... Uma pessoa morrer. Sim, a menina veio lá, foi se divertir e caiu de... Sei lá... E o bagulho tá tomando atenção. Quem morreu? Outro brinquedo maldito que eu lembro era o... Evolution. Eu só ia em brinquedos de boa. Aquilo, eu lembro que era... Que ele girava no próprio eixo. Parecia um martelo e girava no próprio eixo. Ele era um negócio que girava no próprio eixo, que girava a ponta dentro do próprio eixo, que girava as pessoas uma contra as outras. Aí você ficava com os bagos, ser esmagado lá. Não, é aquela coisa que eu falei, né? Você tava, putz, como isso aqui deve ser muito legal. Aí você ia lá e o negócio, você ficava preso pra baixo, assim, segurando no cinto, com um negócio esmagando as partes. Nem, mulher não sei se sofria com isso, mas os menininhos. É que nem buggy jump. Era ruim. Dava ruim. Dava buggy jump. Você sai com cólica de lá. Buggy jump é mó da hora, você vê todo mundo pulando. Aí você vai pular, você fica brigando com o cara, não, mas eu quero descer. Não, a gente já subiu. Agora você vai ter que pular, você tá ligado? Você vai descer, você já pagou, você... Não, moço, mas eu quero ir embora. Aí você só vê, você pensa que o cara vai fazer assim, te empurrar, você fica olhando. Aí o cara fala, não, pode pular, é seguro. Aí você pula. Aí quando chega lá embaixo, te dá um tranco nas pernas, a bosta tá querendo sair pela boca. Porque... porque você olha, você fala, morri, pronto, morri. Você para assim, ó, da água, aí você volta. Aí você fala, acabou. Aí de novo, tá ligado? Pá! Só que na segunda é mais seca, não sei porquê. Eu acho que a corda já tá esticada, então, tipo, você já se ferrou. Na segunda ele dá um tranquinho. Dá um tranquinho. Aí você sai de lá todo tremendo. Tá umas paradas que eu nunca tive. Então, mano, nunca mais. Eu nunca tive na vida. Quem gosta é o Paulo. É o Paulo tem coragem. Esse ano eu vou pular de paraquedas. Então, vamos, Paulo. Meu cunhado também vai pular de paraquedas. Bora, mano, ver. Acho que tava barato, tava 380 e era 400 pra pular de paraquedas agora. Eu vou fechar o pacotinho em Boituva, a gente não, vai agora. Fala aí, vamos pro meu cunhado. Não é nem questão. Bora aí, Eduardo, vamos pular nas quatro de paraquedas. Não, não é nem questão. E gravar. Vamos gravar o. Vamos gravar o podcast no alto. Se um dia o podcast bombar, eu pulo. Ah! Aí se a gente morrer, a gente fica famoso. Olha lá, ele previu a própria morte. É. Vídeo no YouTube vai pras igrejas. É, eu coloquei lá. Duvidou de Deus. Duvidei de Deus. Então, no dia que ele pular, deixa ele pular primeiro. Tá? Eu falei, Deus quis assim. É. Falou, não, você tava duvidando de Deus. Não, Deus quis assim. Eles testaram vários modelos de negócio, né? Tinha Você ia lá, você pagava só uma, você pagava só brinquedo, depois você pagava por fora. Você lembra que você pagava o passaporte da aventura lá, passaporte da alegria. Então, virou o passaporte da alegria, né? Aí você pagava o passaporte da alegria, todas essas partes testaram isso aí. Aí depois você tinha o passaporte da alegria, mas os brinquedos da hora você tinha que pagar por fora. Aí depois, não pagando por fora, você tinha acesso a todos, mas aí você tinha, se você pagasse um pouquinho mais caro, tipo, o passaporte da alegria era R$100 naquela época, que deve ser uns $500 hoje. Eu ficava indo nos brinquedos que era quem ia. É, na época que o real valia mais do que tudo. Você pagava R$100. Se você pagasse R$150, você podia pegar uma fila que saia na frente de todo mundo. Aí os VIP, né? Aí os trouxa, a gente, né? Já tinha até DLC trouxa, naquela época? Já tinha DLC, já. Aí os trouxa, eu e a galera que ia, ficava lá vendo o galera, tudo passando na tua frente, Até que eles... Acabou. Por que acabou, será? Não, hoje em dia, ou você vai no Beto Carreiro, em parque Mega Blaster. Não, você não precisa ficar... Ou na... Ou vai pra Kingdom's Heart. Não, vai no... Kingdom's Heart, não. Nossa! Na verdade, hoje você vai... Magic Kingdom. É, Disneylandia. Não, hoje você vai... Você vai pra Disneylandia. Não, você vai pro campeonato de LoL. Você ficava... Você ficava... É, também. Não, naquela época lá, você ficava em casa, vendo... Como que era aquela mulher que levava todo mundo pra Disney, né? Aquela tia, não sei o quê. Lembra? Esqueci o nome dela. Que lembrava que fazia as excursões pra Disney. Você sonhava. Que é tipo... Tipo, de volta pra minha terra do Gugu, só que pra Disney. Não, não, ela vendia. Não, ah, tá. Tipo, Carpets Pets, Carpets Pets. É, era uma mulher que levava pra Disney. Não, aquele programa lá, Simplesmente um Luxo. Sei lá. Você lembra, o Eduardo sabe quem que tinha que, aquele cara lá, Simplesmente um Luxo, que aquele não, amigo... Tipo, não, ela era a única intermediadora com a Disney no Brasil naquela época, né? Tipo, pra você ir em excursão fora. Quando aqueles meninos lá que, loirinho, que ia pra Disney lá, é. Fala, meu pai me pagou passagem pra Disney, essa filha da puta. Eles iam tudo líquido com a mina, que é caralho, e você queria rasgar os bonecos, inveja. Você vê aqueles alemãozinhos lá, o pai trazia coisa do Paraguai, ele já foi pra Disneylândia, uh-huh. E você. Você mal tinha dinheiro pra ir. Você com lango-lango. Você com lango-lango que a cabeça lango, soltava. Não, lango-lango era chique. Lango-lango é coisa que você pega dos outros pra brincar. E os outros pegam e tola na sua mão. Lango-lango era chique. Eu só tive um lango-lango uma vez na vida, foi dado. É, você comentou agora, Paraguai também já foi luxo um dia, hein? Puxa vida, o cara pegava despertão. Era um evento público também, né? Uma determinada época do ano, todo mundo sair do Brasil, ir para o Paraguai e voltar. Olha lá! Comprei mais cassete! Caralho! Chupa meu DVD, filha da puta! Pra você ver, ó, 5 cabeças, vídeo cassete, 5 cabeças. Chupa esse Mega Drive aqui com fita. Não é Mega Drive, é Genesis! Chupa esse Genesis aqui! Caraca, pior que era, o cara bancava um esperto. Não, ó! Né? O cara tem um videogame que dá pra jogar Street Fighter em casa. Você não precisa ir no fliperama. Imagina uma coisa dessa. Foi o revolucionário. Saiu lá pro Paraguai e trazia. Puta, aquela TV redonda que parecia um capacete, meu. Lembra do minigame? Aqueles minigames que faziam barulho de relógio? É, Tracaço. Tinha também. Trazia Tracaço. Aqueles. Eu só sonhava com aqueles minigames da casa. Mas o mais icônico pra mim era aquela TV, acho que era da Philips, parecia um capacete que era redonda. Eles quiseram fazer um negócio futurista. Qual que era? Puta, colocou? Depois eu vou procurar na internet e vou colocar no post. Essa aquela preta e branca que você colocava a telinha de três cores na frente pra ficar colorida? Não, não. Não, parecia um Mac. Não, ela parecia aqueles Mac que saiu colorido. Lembra aquele Mac comprido que era só o tubo? Ah. Que foi o primeiro iMac, né? Então ela era redonda, aquele jeito parecia um capacete de motoqueira. Eu lembro que na época eu já achava esquisito aquilo lá no começo dos anos 90. Eu olhava pra aquilo lá, nossa, mas isso aí tá esquisito. Por algum acaso não fez sucesso. É, nem tudo que é diferente faz sucesso. E nem tudo que anda no Paraguai presta. E nem tudo que junta a gente é bom. Era uma tristeza. Que bosta atrai merda. Caraca. Bom, vamos lá? Eu sou o Paulo Carvente. Eu sou o Eduardo. Eu sou o Rodrigo Gomes. Eu sou o Clone. E no inferno o chão é feito de Lego. E nós somos os extremistas com moderação. pessoal tava reclamando que a gente tava falando muito japonesice. Chega, né, mano? É. Alguém reclamou? Reclamaram. A gente tem bastante. Não, não que reclamaram, mas comentaram. Nossa, mas vocês só falam de coisa japonesa. Que aparece, eu não acho esses comentários. Eu não vejo. As pessoas, elas não comentam aqui embaixo nesse campo que a gente tem pra xingar a gente. É. Elas comentam no boca a boca. Ai, que delícia. Ah, WhatsApp. Deixa o WhatsApp, como que coisa japonesa. Ah, japonês esse no geral. A gente comenta de jogos não muito conhecidos que só saíram no Japão. Mas os japoneses que inventam as coisas mais da hora. É, muitas coisas. Não, as mais da hora não, porque já aconteceu. O dia que um japonês inventar um Apple, vixi, começou os fanboy. Ah, mano, então, cara, começou a quebrar pau os fanboy. Mas ele não era japonês? Japonês não fez ser Steve Jobs não era japonês. O Steve Jobs era brasileiro. Ele não era Steve Jobs Tanaka? Não, o Steve Jobs, na verdade, ele é brasileiro. Ele não é japonês. Ele não é Steve Jobs do Juan. É. Ele não é Karazawa, Tanakawa. Cagar na cama. A gente vai falar então hoje de uma das coisas mais americanas que eu conheço. Não. Wonder Years? Hã? É? Ninguém conhece. O Anos Incrível. Anos. Anos Incrível. Isso, os Anos Incríveis. Que é uma das séries que mais populou a infância de quem viveu os anos 90. É, e só por muito tempo, até pouco tempo depois. E que também mais... quem não assistia Malhação e assistia Cultura. Exatamente. Quem tinha Cultura, né? O Anos Incríveis, ele passava na Cultura. É. Sempre e só na Cultura. Sempre não, ele chegou a passar na... acho que era o canal 42, era Multishow. Não, mas esse é agora. Não, Multishow era do Multicanal, Vanderlei. Não, faz tempo isso. Não, faz tempo e passou na Bandeirantes. Faz 10 né? anos, na Bandeirantes não conta, pronto. Na Bandeirantes, quando eu acho que o símbolo não era verde, era vermelho. Faz bastante tempo. Anos 90, né? Foi Anos Incríveis. Deixa eu fazer a vez do Vanderlei. Eu sempre confundi, às vezes, Anos Incríveis com aquele do Lucas Silva e Silva. Nossa, Mundo da Lua? É. Era um moleque... Cultura, os dois com uma sériezinha, né? Ah, só porque eu zerei o Bleach. Os dois tinham uma sériezinha, contava histórias, as aventuras da infância de um moleque, né? Quem? O Doug? Doug Funny? Ou Charlie Brown? Você tá falando tudo igual? Se for ver... tudo mesma pegada, né? Todo mundo odeia Chris? É, também. Todo mundo odeia Chris, aliás, que... O melhor de todos era as aventuras de Tintin, mas vamos continuar nos Anos Incríveis. Qual que é a pegada dos Anos Incríveis? Eu, sinceramente, eu lembro pouquíssimo. Porque eu assisti os Anos Incríveis, mas eu achava um negócio muito arrastado. E, obviamente, ele tinha que ser arrastado porque ele era uma série de comédia dramática, como eles chamam, né? Apesar de ter muito toque de humor, que é aquela coisa da maionese, manteiga, por favor. manteiga, por favor, que tá na aula de francês. Uhum. Aí a menina fala, manteiga, por favor. O personagem, o Kevin Arnold, certo? Ele era muito zoado. Olha que moleque trouxa, cara. Como a maioria da época. Como todos nós fomos um bom tempo, como né? A maioria dos moleques que se achavam adultos com 13 anos. E não pegava ninguém. Ele não pegava ninguém, nem a Winnie Cooper? Beijinho não conta, mas tudo bem. A Winnie Cooper é algo que a gente vai chegar lá. Bom, e conta a história do Kevin Arnold, que ele me irritava muito, como eu passava nervoso. Então não era uma das minhas séries favoritas. Mas você assistiu. Eu assisti picado. A Cultura, acho que ela não tinha esse problema que a Globo tem, né? Ele passa um episódio aqui, ela chegou a passar na carreirinha, na tudo. Carreira. Passava tudo na sequência. Ele passou tudo na sequência até o fim. Até o fim. Episódio. Ele colocou todos os episódios. E era aquela coisa, tipo, você tava passando pela Cultura, acho que ele chegou a ser um carro-chefe da Cultura, né? Você tava passando pela TV, pá, mudando de canal, pum, inevitavelmente acabava de lá, era inacreditável. Ele meio que tinha um imã. Acho que ele chegou a ser um carro-chefe da Cultura, né? Quem gostava muito, obviamente, eram os meus irmãos, que eram mais velhos. Esse que é uma das poucas vantagens de ser caçula. do irmão mais velho, ele passa as coisas e pega as coisas boas, né? Mas eu admito que eu nunca assisti com carinho Os Anos Incríveis. Tenho mais aquela memória afetiva de ver, ah, isso era algo que eu via quando era criança. Mas vamos lá, afinal de contas, sobre o que é o Anos Incríveis? Bom, ele conta a história de um garoto simples de subúrbio, né? Subúrbio deles, que é melhor do que nossa área nobre, né? Mas tudo bem. Aí, tipo, ele conta a história dele, como fala? Seria aqueles problemas de adolescente, pré-adolescente, no caso. Só que como a série ela estende até muito tempo, né? É uma série bem longa, ele já pega também a parte da adolescência e acaba quando ele entra na fase de pré-adulto. Seria o primórdio da independência dele, né? Dos personagens, que eles se formam, vão pra faculdade, né? Então ele contou a história praticamente em... Na cronologia, na vida real do personagem, acho que ele começa a gravar que ele tem 12 anos e termina de gravar ele tem 18 anos. Aí tinham vários personagens, era a família e tinha os amigos dele também. Sim. Né? Tinha a família dele, quem que era? A família dele tinha o pai, né? O pai chamava Jack Arnold, né? Seria o chefe da família, né? Ele seria fazer o papel do chefe absoluto, né? Ele era o que colocava a ordem, que dizia o que tinha que ser feito, e as coisas tinha que ser feito do jeito dele. Ele, às vezes, era muito cabeça dura. Ele era teimoso, ele não queria a opinião dos outros, tinha que ser exatamente do jeito dele. Apesar dele ser, assim, tipo, severo, ele tinha um coração, de certa forma, bom. Sim. Né? Mas ele era teimoso e cabeça dura para as coisas. É o estereótipo do chefe de família nervoso. Pai bravo. Ele era aquela pessoa cabeça dura e teimosa. Aquele tipo de pessoa. Mesmo se você tá certo, você diz para ele o jeito certo, ele faz do jeito errado só para ele ter razão. Entendeu? Tipo, ele quer sempre ter a razão. Né? A palavra final. Aí tem, no caso, o Kevin Arnold, né? Seria o protagonista. O ponto de visão, né, de tudo, que é centralizado. A história é a visão dele. É a visão dele. Aí o que acontece? Mostra ele da seguinte forma. Muitas coisas que ele fala, que é ele narrando ele quando era jovem. Muitas coisas que ele fala é mais ou menos aquela coisa de expectativa e realidade. Ele tem uma expectativa de uma forma. Sim. É como adolescentes, né? Pré-adolescentes. O grande sacada é que muita gente começa a sentir uma nostalgia de uma infância, né? Baseado na infância dele. Porque você vê as coisas que acontecia com ele, muita coisa que aconteceu com ele já aconteceu com alguém, com algum amigo, ou até com você. Então você se identifica um pouco com o personagem. Aí, mostra lá, expectativa. Ele acredita que ele é adulto, né? Ele tem a atitude de homem. Tá abafando. Tá abafando com 13 anos de idade. Tipo, aquele negócio, ele tem vergonha dos pais, de tratar ele como criança, mas ele é uma criança. Mas ele não admite, ele se sente independente, essas coisas, né? Então ele seria no centralizado na história dele. Então você vai vendo o que ele vai fazendo, né? As coisas que vão acontecendo no decorrer da série. Aí tem os outros, no caso tem um melhor amigo dele, né? Seria o Paul Pfeiffer, né? Ele começa assim como um nerd e ele seria como falar... Ele segue o Kevin em tudo quanto é lugar. É o típico pau-mandado. É. Ele era um pau-mandado. Ele vivia seguindo. Era um parça. Ele é o que eles chamam de parça hoje. Nossa, só que ele dava raiva porque ele executava cegamente tudo que o Kevin pedia. Até coisas que não... Não, ele era tipo um gol. É um cara sem personalidade que recebia ordens e cumpria. É, mas na determinada parte da história ele começa a ficar. Sim, não, depois. Sim, mas ele começa assim, né? Ele muda essa personalidade. É que os personagens vão crescendo. É. Eles crescem. Eles crescem e eles mudam lá. Como todo mundo. Como todo mundo, entendeu? E você, se for ver, eles abordam bem aquele negócio, aquela parte ingênua. Da pré-adolescência. Você pensa que você pode tudo. É aquela coisa de você... você não é mais criança, mas você está mudando quando você consegue descobrir que você está conseguindo ter opiniões a respeito das coisas não necessariamente certas, uhum. E nem muito... E começa a ter atitudes talvez até mais impulsivas, mas sim. Também não realmente necessariamente certas. Sim. Que é aquele estalinho que a gente tem que a gente não sabe. Vocês lembram desse estalo de vocês? Do estalo? É. Quando você cai em si, puxa, eu acho que eu cresci um pouco. Eu tenho até hoje. Tipo, fiz merda ontem, agora não me arrependo, né? Bem tipo hoje. É, não, nem diga esse estalo, diga esse estalo de eu lembro assim que em determinado momento eu tava discutindo com uma pessoa, não sei se era com a minha mãe, eu falei, nossa, mas como você é articulado pra falar? Você não era assim. Tipo, passou a ser, ou sempre foi e nunca percebeu, ou passou a ser e não tinha prestado atenção. Aí é esse momento que eu chamo pra mim foi meio marcante eu cair essa ficha assim. Era uma briga. E eu tava falando, não, dando altas opiniões, não, porque não, a rua não passa, porque a rua pública e eu faço o que me dá na telha. Tipo, sim. Essa coisa assim, ó. Caramba, eu cresci. Eu não estaria falando isso antigamente. Ou sempre fui esse pé no pau, eu não sabia. É, mas uma outra coisa. Ele aborda exatamente isso aí. Sim. Os personagens vão mudando. Eles vão mudando. O Paul ele muda. Sim, ele vai mudando. Todos os personagens mudam. Eles mudam completamente. Aí o Carlos tem... Ele, no começo da série aparece muito, né? A irmã mais velha. Uhum. Né? Parece que ela... Eu não lembro exatamente se ela já tinha 18 anos, né? Eu não lembro exatamente da idade dela, né? Eu não sei se ela tinha 16 ou 18 anos, né? Ela era mais velha. Agora a Karen, né? O que acontece? Ela tipo, ela... É aquele personagem que ela aborda aquele negócio. Ela é uma hippie. Ela tava seguindo a tendência da sociedade. Que ali, pra gente são os anos incríveis. Tem uma conotação. Pra eles eram. Na época era 1968, Wonder... né? Exatamente, pra eles eram Wonder Years. Então era essa infância desse garoto, do Kevin Arnold, em plenos anos 60, que foi uma época de muita mudança. Final de 60 pra 80. Isso, uma mudança de cultural. Uma transição cultural, uma transição de pensamento, uma transição da sociedade americana. Sim. Os negros brigando pelos direitos e tudo mais. Sim, tanto que isso daí aborda muito na série. Essa fase de mudança é abordada muito na série também. A irmã dele era uma hippie. A irmã dela é uma hippie. Ela é uma jovem, adolescente, rebelde e hippie, radical. Caraca, eu não lembrava disso. Sim, então o que acontece? Ela é rebelde ao extremo, com um pai daquele jeito. O pai ele trabalhava em alguma coisa pra indústria militar? Não, ele trabalhava pra... Como que era? Tinha um episódio que eles não conseguem explicar o que o pai dele fazia. Até aquele lá que tava passando, entendeu? Que você viu? Que a gente não viu o final. Então eu não posso fazer a conclusão disso daí. Mas... É. Aí tem o irmão mais velho. Todos os personagens assim, eles colocam daquela forma. Filha da puta. Eles estereotiparam bem. Eles colocaram o personagem dos personagens. Caralho, bem marcante. Tá aí o um negócio que me irritava nessa porra. Okay. O irmão dele era um irmão mais velho. Que eu sou caçula. Sim. Eu sou caçula. Qual era o nome do irmão dele? Wayne. Me irritava. O Kevin Arnold, que tinha muita coisa, que ele era um banana, puta de um banana. Sim. Burro. Sim. E tinha umas reações de nervosinho. Ele era igual o pai dele, né? Ainda é engraçado que eles conseguiram... O moleque era um bom ator, que ele era igual ao pai dele. É. E o irmão dele, filho da puta, se eu tivesse uma armada de você, tiro, cara, desgraçado. Nervoso. É que o cara é bom, são bons atores. Se você fica com raiva dos personagens, porque eles estão passando exatamente o que era pra passar. O que era pra passar. Se me dava raiva é porque os personagens eram bons e os sim, atores eram porque foda. Se você for ver, quando faz aquela história, o cara ele é foda, ele é bonito, ele é perfeito, você se inspira nele, ele não é real. Tipo, se você colocar dessa forma, os personagens eles são mais humanos e mais reais possível. Por causa disso que eu falo que a série é bem feita. Porque não tem nada irreal lá. Não, o irmão dele era um puta bom sacana, que era aquele irmão que ficava te zoando. Sabia o teu ponto fraco e fica zoando. Sim. Que nem aquele lance lá de que ele vai com a menina no cinema. Aí o irmão dele vai lá buscar ele de carro e se dava como a namorada. Exatamente. Não é namorada dele. O que que era? Uma não, é pior. Imagina você tá tentando ganhar a atenção de uma menina. Ah. E ele faz isso daí. É pior, pior. Aí ele pega ela na porta. O cara não tá te queimando pra namorada. Ele tá te queimando com uma pessoa que você tá tentando impressionar. É. Aí, pra impressionar a dele, que tava com ele, né? Hã? Ok, no carro. Não, tinha uma outra menina no carro, que eu lembro. Não, essa daí seria a namorada do irmão dele. Aí tá, a namorada do irmão. Disso que eu tava falando. Ele tá lá com a namorada. Ele, aí o Kevin Arnold tentando impressionar a menina. O sacano do irmão dele vai lá com o carro. Aquele negócio. O Kevin Arnold andando com o carro. Querendo mostrar que ele é adulto. Que não sei o que lá. E o irmão dele mostrando que ele era um puta de uma criança ainda. É. E a menina, e na frente da menina. Nossa, o irmão dele era o pior. É o cúmulo do bullying também. Né? É, então, o irmão dele ele fazia bullying. O irmão dele sempre tava com cara de bosta também. O irmão dele, porque o irmão dele, o que, que ele fazia? Uhum. O irmão dele, tipo, ele começava, o personagem, ele começa com uma pessoa que não quer nada com nada da vida. Sim, ele quer resolver as coisas de jeito mais fácil. Ele não se apega às coisas, entendeu? Uhum. E assim, no meio da família dele, parece que eles assim não. Os pais parece que, em vez de brigar com ele, ele falou: ah, não tem jeito, né? Ele é assim. E aí o que acontece? Ele seria o irmão mais velho, né? Wayne. Sim, ele. O que faz? Ele faz papel de bullying. Ele faz. Ele fica aloprando o Kevin Arnold. Ele faz realmente o papel de irmão mais velho. Eu conheço esse papel. Você se identificava com o irmão? Não, na série, tudo que você passava na série, com certeza você se identificava com algum ponto. Ou você sofrendo alguma situação, ou você fazendo aquela situação. Eu, como era o irmão mais velho, eu conheço bem como que é infernizar o irmão mais novo. Uhum. Mas também eu fui infernizado algumas vezes, mas... Hoje não dá mais infernizar, hoje o irmão não dá mais, mais, né? Velho tá maior. O irmão tá, teu irmão dá 3 de você. Tá dando o teu fígado? Não. Fígado não, pâncreas? Ele tem, apêndice. Ele tem 2 apêndices. Ah, ele tem 2 apêndices. Ele tirou 1, agora tá com 1. Double kill. É. Ele falando que ele zoava o irmão mais novo, mas depois chegou uma época que ele teve uma transição também na vida dela. No caso do Anos Incríveis, o irmão também tem essa transição. Porque apesar de ele começar a história assim, todo irresponsável Sim. e desse jeito, ele, no final da série é explicado, ele se torna uma pessoa extremamente responsável. O irmão dele. Na verdade, como que é colocado, o irmão dele meio que sucede o pai dele nos negócios, entendeu? Pra você ver como tem aquele grau de mudança, né? Nos personagens. Nos personagens. Ah, tem a mãe dele também, né? Sim. A mãe dele seria a Norma Arnold. No caso da mãe dele, ela era a seguinte. Ela seria aquela pessoa... Aquela mãe... Não seria bem... Seria mais ou menos como uma Amélia, certo? Sim. Ela é uma ótima dona de casa. Uhum. Ela cuida de todos os filhos, certo? Ela é uma pessoa inteligente, né? Só que ela... Ela é submissa e sempre acata as ordens do pai. Sim. A típica família americana. O pai é o provedor. Sim. A mãe segura a bronca em casa. Dolar. A famosa sim. Dolar. Sim. Né, que foi, ela, aquela pessoa que foi uma coisa que permaneceu por muito tempo. Não sim. era aquela mulher que ia lá fora, sair de casa, trabalhava. Não, ela não era feliz. Ela na Augusta? Então, até no caso que ela, falando assim, né? Desenvolvimento do personagem. Mais pra frente na série, ela começa a ter uma independência maior também. Sim. Ela começa a trabalhar boa, né? também. Uhum. É que é um processo natural. Processo natural. É aquela coisa que eu falo, os personagens vão mudando muito no decorrer da série. There are places aí tem a Gwendolyn, né? Gwendolyn. Eles não nem chamam ela pelo nome, só chamam ela de Winnie. A Winnie Cooper. Que seria um dos personagens principais, né? É, porque... Um dos coadjuvantes mais importantes da história porque, de uma tipo, série. Porque, tipo, ela seria, tipo, a eterna amada e namorada dele. Eu ficava torcendo pra ele ficar com a Winnie. Ah, você é torcida do Corinthians. Eu também torcia. A Winnie Cooper, ela foi uma pessoa que uniu as torcidas, né? É. Ela uniu as pessoas pelo igual PSDB, PT, tá junto lá. Não, porque no caso ela que Corinthians, esquerda, as coisas, direita. Todo mundo queria. Ela era tão bonitinha, né? Não, todo mundo queria que o Kevin Arnold ficasse com ela. Justamente porque logo no começo da série, os dois já tem uma pegada de ficar junto. Uhum. Que a Winnie seria a eterna paixão dele. Eterna paixão. Paixão dele. E única, certo? Uhum. Só que aquela coisa, né? Vamos colocar daquela forma. Vocês conhecem aquele, o amor de Eros? Quando ele possuía quando ele tinha a oportunidade de estar com ela, parecia que acontecia alguma coisa inacreditável para separá-los de alguma forma. A tragédia grega. Sim, mas no caso lá, isso daí faz parte do próprio desenvolvimento dos personagens. Tanto que eu gostaria até que você visse umas partes desse seriado, que eu acho que você ia ficar com raiva, porque é muita coisa que acontece às vezes com as pessoas. Principalmente menino. O que acontece? É cabaço. Vou colocar de uma forma. Chega em uma determinada parte, uhum, né? Ela começa a se sobressair mais do que o Kevin. O que acontece? Ela começa a fazer outros amigos de outro nível. O que você acha que acontece? Começa a gerar um tipo de afastamento. Afastamento natural. Por quê? Aí o que acontece? Ele começa a se inferiorizar, se achar inferior por causa disso. E começa a achar ela esnobe. E começa a jogar isso na cara dela. Entendi. Então existe uma transformação dos personagens. No começo do seriado, ela já é mais aquela coisa, aquela menina quieta, sabe? Ela não é aquela a pessoa que é mais popular, ela é uma pessoa inteligente e tal, mas ela não é aquela da torcida. Ela é colocada mais como um personagem mais ligado a ele, como a eterna amada do Kevin. E ficou pra sempre assim, né? E fica assim até o final. Só que personagens, eles vão desenvolvendo, eles vão crescendo, e vai mudando. Isso daí é uma coisa interessante, que a personalidade dela vai mudando bastante por causa disso. Aí é aquele negócio que eu falei, que muita gente, essas mudanças, começa você se identificar com o relacionamento que muitas pessoas teve na vida. A pessoa, ela começa a ganhar outros lugares, outros amigos, e começa a gerar esses problemas que é mostrado na série. Então você vai vendo, tipo, aquela mudança na sua vida também acontece, muitas mudanças. Mais de 5 anos de gravação, né? Então, os personagens realmente mudam. Quantos eram por ano? Wonder Years teve 115 episódios, durou 6 anos. Lá nos Estados Unidos... 20 e pouco. É, porque eram 20 minutos, eram episódios curtos, né? De 22 a 22, 24 minutos. E não era uma série, por exemplo, um Game of Thrones, que é uma hora de episódio. 40 minutos, Breaking Bad durou... Breaking Bad durou aí 5 anos, mais 10 episódios por ano de 40 minutos. Sim, mas era bem produzido, né? Ele era o top da época. Bem produzido pra época, bem produzido até hoje, se for ver. Ele é pela originalidade. Ele era da ABC. Ele estreou, na verdade, lá nos Estados Unidos em 31 de janeiro de 1988. Nossa, tá 8 anos. E durou até 12 de maio de 1993. Foi o último episódio lá nos Estados Unidos. Quase agora, há 20 e poucos anos. Quase agora, praticamente mais de 20 anos. Na época que a gente se conheceu. 22 anos. Terminou quando a gente se conheceu. E aqui, obviamente, na cultura passou durante os anos 90, não sei precisar a data de quando a cultura começou a exibir isso aí. Qual que é a grande concepção do... Qual que foi a grande concepção do Wonder Years e o... Os Anos Incríveis, né? Os roteiristas eram um homem e uma mulher. São um casal, parece que é um casal. Que é o Neil Marlins e a Carol Black. Isso mesmo. Eles conceberam isso, principalmente o Neil, com aquela coisa de relembrar a época de infância dele lá na cidade dele. Ele trouxe esse roteiro para os produtores. Só que aí na casa dele, na ideia dele, ele queria ir passar lá na cidade em que ele nasceu. Aquela coisa, direito, que aí é aquela. A gente vai discutir isso uma vez se alguém fez isso. Ah, mas é, né? Ele baseou em alguma coisa, então? Não, é tudo. A grande parte é baseado na vivência da infância dele. Só que ele queria fazer exatamente daquele jeito. Os produtores não queriam. Aí ficou. Tanto que não fala que lugar que é, né? Não é. Não fala um lugar, né? Bel Air. Não é os lugares que as séries hoje, grande parte das séries são situadas em lugares reais. Ela meio que ficou num ambiente fictício, né? Os Anos Incríveis. E ela foi por muito tempo uma série de carro, de grande carro-chefe, né? Seria como uma Bad Style, né? Ela foi uma série tão marcante por essa coisa de passar, de tratar de coisas da vida, processos naturais. Se eu for ver, tipo, for resumir, a história de um garoto simples, de um lugar simples, tudo simples. Exatamente. Não existia nada. Não era nada muito sofisticado. Sim. E ele foi tão marcante, foi tão... Não era Smallville. Exatamente, foi tão sucesso, Os Anos Incríveis, o Wonder Years foi tão sucesso. Lá, né? É, lá. Foi um. Por isso que veio para aqui, porque fez muito sucesso. Porque lá. Aqui ganhou M. Aqui não era. Não teve tanto esse sucesso, né? Porque era na cultura. É porque, e nessa época o povo assistia Barra no Baile. Que era uma bosta. Não, o pessoal assistia Malhação. Barra no Baile. Eu lembro que passava no meu horário. Então Barra no Baile. Eu tava assistindo, eu descobri Anos Incríveis porque passava Malhação na TV. Aí você muda de canal, sabe? É. Mas Anos Incríveis já passava antes de Malhação, se for ver, na cultura, né? Barra, quando passou aqui no Brasil? Ok. Eu não sei exatamente, né? Não tem esse dado. Então, eu sei porque. Então, porque aqui no Brasil ele passou. Eu não lembro, então, eu sim, não ele lembro. Passou antes de Malhação, aí depois continuou, né? Teve as outras. Quando teve as reprises. Eu não lembro porque é o seguinte, quando. Mas eu lembro que era da época de Barrados no Baile, então o pessoal. O Anos Incríveis, ele passava e depois. Que ele acabou, né, seriado, ele reprisou. Então, é mais ou menos o que aconteceu com Chaves, né? Aliás, com todas. Mais ou menos o que acontece com todo o seriado que é comprado direito pra TV aberta. Ele fica passando eternamente, você não sabe exatamente. É aquela mesma situação que a gente às vezes fala com Chaves. Você lembra desde quando você tem. Você lembra do primeiro episódio do Chaves que você viu? Eu não lembro. Eu tinha acho que uns 3, 4 anos. Eu não tenho essa lembrança do primeiro episódio do Chaves. Ele apareceu sem mais, sem menos. Aí, aquele negócio, passou, daí fala o que que é isso. Aí você pega e dá risada, você acha engraçado. Principalmente pela época onde você é muito criança. É, aí com o Wonder Years, com Anos Incríveis. Com os Anos Incríveis, ele acaba ficando a mesma coisa. Eu sinceramente não tenho a mínima ideia. Se você for procurar, deve ter por aí no Google perdido algum artigo de alguém que datou isso aí. Um dia tem bastante. XYZ começou a passar os Anos Incríveis no Brasil através da TV Cultura, que foi onde a gente conseguiu. Bom, ele tratava dessa situação, ele ganhou Emmy, uma série marcante, tem várias referências em outras séries, tem referência nos Simpsons, tem referência em jogo, tem referência em uma porrada de lugar. Aí, aquela coisa, até que tem uma série que faz referência direta. É isso aí, que também foi um grande sucesso. Não o mesmo sucesso dos Anos Incríveis, mas aqui no Brasil, principalmente, fez muito sucesso. Que foi a série do Chris Rock. Todo mundo odeia o Chris. É exatamente os Anos Incríveis. É, e segundo os relatos, é baseada na vida do cara, né? Tipo, algumas partes, não fantasiosas. Não, muitas coisas são baseadas. Você falou os Anos Incríveis, né? Os dois, né? É, os dois são autobiográficos, né? É, porque é aquela mesma coisa. Ambos são autobiográficos. Seria a vida de um garoto simples, de um subúrbio. De um subúrbio. No caso do Chris Rock lá no, na Bed-Stuy, lá em Nova York. Sim. Lá no Só que obviamente o Chris Rock ele fez muito mais escrachado. Não, é, então. Que o humor também acabou mudando. Não, esse menos pior do que, tipo, o ambiente devia ser pior, né? É, porque o não é tão suave assim que nem o Chris, né? O Incríveis, ele tem uma pegada que é igual mais ou menos o Peanuts. Do Charlie Brown. Se você assiste com uma série. Ele é meio depressivo, idade, né? Não, se você assiste com uma série de idade, que você sabe de algumas coisas. Se você assiste depois de mais velho, você vê outra pegada na série. Você olha com outros olhos. Você olha com outros olhos. Você pode assistir duas vezes, que vale a pena. Você falando um negócio de diferença do Chris, do Anos Incríveis. Assim, no Anos. Chris. Ele já puxa pra um lado um pouco mais. Pastelão. Ele é pastelão, é aquela coisa. Ele é mais fantasioso, por mim. Não é fantasioso. Não é fantasioso, ele cria uma alegoria pastelão na coisa que é da série. É o tipo dos dois fazem a mesma coisa, se for ver. Não, sim, mas eu acho que o Chris é meio apelão algumas coisas, né? Tipo, não, é pastelão. Então, o filme do Leslie Nielsen, mas puxa um revólver e dá um tiro com um consolo na boca do cara. Leslie Nielsen não tinha essa cena. Mas tá aí, se você for diretor de algum filme pastelão, tem uma cena. Não, porque aquele negócio que eu tava vendo, eu não reparava no Kevin Hart. Que nem aquele negócio da manteiga. Puta, essa parte da manteiga vai... Então, tem muitas partes assim. Uhum, tem muitas. Tem um episódio... É tipo... É o seguinte. Ele... O que acontece? O pai... eles vão pra um... Acampamento... Não é acampamento. Seria... Porque as reuniões é uma coisa que a gente não faz aqui, né? Porque esse pessoal, aquelas pessoas se reúnem, né? Festa da boa vizinhança? É, tipo, pra juntar pessoal antigo, de escola, de coisas, né? Turma da classe, não sei o que. Isso faz parte da cultura deles lá. Mais parte da cultura aqui deles. Aqui você quer que o então, teu colega de escola vá pra casa do então, caralho. Aqui não existe isso. Aí junta assim. Aí o que acontece? Aqui você nem lembra. Como já foi explicado, Kevin Arnold, ele sempre queria se mostrar, demonstrar independente, esse negócio. Aí vira e mexe o que acontecia. O próprio pai, alguém queimava ele. Uhum. Tem um episódio que o pai dele queima ele, esse negócio, né? E queimava a federal. E queimava, né? Porque o pai dele tratava ele como criança, porque ele era criança. Mas ele detestava ser tratado como criança. Eu não lembro o número do episódio, mas eu só lembro da cena. Uhum. Que, tipo, o pai dele arremessa a bola pra ele, né? Do futebol americano. Não, beisebol. Beisebol, Aí o pai, tipo, jogando fácil pra ele, aí ele fica nervoso. Fala assim, é isso daí, é melhor que você sabe fazer, não sei o que lá. Manda uma bola de verdade, não sei o que lá. Aí ele joga. Aí o pai cata e joga com toda a fúria. Aí que ele falou que ele tinha que rebater aquilo lá de qualquer forma. Pra ele mostrar que... Os desafios. É. Aí tipo, quando ele rebate, ele só vê aquela rebatida grandiosa. Aí ele fala, fechei o olho e eu não vi mais nada. O que eu fiz? Eu corri sem parar para as bases. E eu não vi mais nada. Corri, passei a primeira, passei a segunda. Aí depois... Aí ele passa toda aquela alegoria. É. Aí depois quando ele olha, ele vai parar para ver onde foi parar a bola. Tá o pai dele caído no chão, com a mãe acudindo, com um monte de gente acudindo. Ele falava, mas mesmo assim eu continuei correndo. Eu corri, corri. E eu corri para fora da quadra e continuei correndo e fui embora. E tipo, ele só aparece à noite. Só volta de noite em casa. É. Ele desmaiou. É, eu não lembro o que acontece. Ele tá conversando com o irmão dele. Daí ele fala que, inclusive, é uma das poucas vezes que ele teve uma conversa séria. Nisso daí aparece o pai dele. Um olho roxo. Ele não tinha visto o pai dele depois daquela parte desde manhã. Desde o corrido. Então, pra você ver como que é colocada a cena. Eu falei, aí é umas coisas que eu não percebia. Eu falei, nossa, mas os caras são muito bons o que fizeram. Aparece o pai dele, só o vulto assim. Tipo, aparece o pai assim. Você só vê a sombra do pai dele aparecendo perto deles assim. Aí você vê aquele trovão. Pá! Traz o pai dele, com ele com braços cruzados. O irmão dele pega e sai correndo. O irmão dele sai correndo. É. Só que na verdade, não. O pai dele, eles têm uma conversa franca, né? Daquilo lá. Mas o jeito que é colocado é impecável. A direção. Tá? Então é aquela coisa que a gente fala do Chaves. A gente tá até comentando isso. Do Chaves, do Chris. Todo mundo ali, o Chris. A coisa. O sai de baixo no começo, sei lá. Não, é que só assim, é bom por com aquela formação, com aquela. Original, com a primeira. Não, é bom aquilo ali que foi feito. Foi feito uma vez. É uma... Não vira bordão, né? Não vira bordão, é irreproduzível. Como fala, isso daí eu comecei a ver com quem era realmente estudado em cinema. Sim. Você vê cara que era bom. Por exemplo, pega Alfred Hitchcock. Sim. Ele tem uma explicação tudo pra esse tipo de colocação de cena. Sim. Coisa que você não vê. A linguagem da cena. A linguagem que ele quer passar. Tem um tipo de estudo isso daí. Entendeu? Que você vê aquela cena, você já... Ela te já representa toda uma ideia, só com uma cena. Eu esqueci o nome, ele tem uma expressão. É aí que eles falam que uma imagem vale mais que mil palavras. Então, né? aí que você vê que Que o filme te passa, o filme, a série, ele te, a cena, sim. Ele te passa a mensagem só com a imagem. Sim. Que é mais ou menos o que acontece com o Mad Max. Mad Max tem história nenhuma, aliás, sim. Tem se você for atrás. Mas é só pancadaria, você começa subentendendo o que está acontecendo, sim. Mas em nenhum momento os personagens falam sobre o que está sendo feito ali. Porque realmente a dramatização da A linguagem do cinema, certo. Mesmo, né? É, então, você vê que é uma coisa bem trabalhada. Coisa assim que passa despercebido para muitas pessoas, né? Mas para assim, se você for analisar assim... Tipo, você é aquela pessoa que analisa de uma forma mais profunda, você vê esses pequenos detalhes que faz uma grande diferença. tipo a pegada do Breaking Bad, né? Que ele trabalha com a cena junto com a semiótica. Aí já semiótica do Breaking Bad. Breaking Bad é aquilo que vocês não assistiram. Mas no Breaking Bad, por exemplo, cada momento o personagem tem uma cor de roupa que simboliza todas as vezes que tá passando. Breaking Bad simplesmente passa a contar aquela história do, do cara que tem câncer e começa a se corromper, né? Começa a ele é professor de química em escola. E trabalha no Lava Rápido, ou seja, dois turnos. E começa, tem, descobre que tem câncer. Aí se corrompe, começa a fabricar droga sintética pra vender, ter um tratamento. Aí descobre que a melhor coisa que ele fez foi ganhar dinheiro, aquela aventura, aquela tensão de fazer droga, coisa. No começo da série ele usa uma camisa verde, que é inocente. No último episódio ele tá com roupa preta. Mas eu digo também que é luxo. E ele mudou, ele deixou de ser aquela pessoa inocente que só tá atrás do dinheiro. Ele virou gótico. Ele vai virando um personagem mais sombrio, mais soturno. Ele virou Batman. As cenas vão mudando, as câmeras vão. A iluminação do ambiente vai mudando. Sim, sim. Toda cena tem um enquadramento em função do que está acontecendo. Né? Isso aí já seria a semiótica aplicada no caso da situação do Breaking Bad. Mas é aquilo que eu ia falar: Anos Incríveis ele só rolou porque era aquele time. Era aquela galera, aquelas pessoas. Personagens são bem elaborados. Que tem aquelas pessoas que são. Que eu falo assim. Você vê até que tem seriado, vai. Não precisava de ter mais nenhum personagem. Só os dois já tava bom. É falar que o só precisa dos dois personagens principais e acabou. Man, tem coisa pior. Tipo, dois homens e meio lá. Só tem três personagens. Two and a half men. Se for ver bem. Principais assim? Eu não sei, eu parei de assistir. Então, mas são só uns três, né? Sim. Então, nunca muda. Tipo, tem graça, mas você sempre sente falta de outro personagem. Sim, sim. É uma coisa que nos Anos Incríveis não acontece. Todo mundo tem uma participação boa. Sim. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on? Voltando para os incríveis, e a trilha sonora? Aquela musiquinha da abertura. Então, a trilha sonora é aquele negócio que eu falei. A trilha sonora que é uma das coisas mais fantásticas nos Anos Incríveis. E como ele retrata os anos 60, que foi uma efervescência no modo geral da sociedade, né? Então tinha muita música sensacional, que causou um problema, né? Eles nunca foram lançar um box, né? Quem comprou direito tinha, quem gravou. É porque tinha muitas músicas. Fala de ter muitas músicas, pra fazer a legalização dos direitos. Era um processo muito trabalhoso. Então demorou pra ser feito esse tipo de coisa. Melhor música da abertura. Você lembra do seriado na hora que você ouve em qualquer buraco, né? No caso. Joe Cooker, né? Eu sei que só de escutar a música da abertura você já sabe do que estava passando. Você já sabia do que estava sendo tratado. É igual você escutar uma música. Você já lembra, já vê o Kevin e a Winnie Cooper. Kevin e o Winnie Cooper. Põe, é igual do Chaves, né? Você escuta o barulho põe, no SBT hoje em dia, você já sabe do que é o Chaves. Por isso só veio sair agora o box. Sim. Agora inclusive, se for fazer um box do podcast, vai ter o mesmo problema. É, porque a gente vai botar muita música que não poderia estar lá. Né? Inclusive, legal quando eles foram lançar box que eles juntaram os atores tudo de novo. Era aquela coisa da. Que é aquela coisa que a série falava, que era lembrar do passado com carinho, né? Sim. Aí todos eles lembrando do passado com carinho. Cada um foi fazer uma coisa da vida, né? Sim. Mas se for ver, todos continuaram na ativa. Quase todos. No caso do Kevin Arnold, Frederick Savage, né? Fred Savage, ele continuou na vida de ator, né? E participou de vários outros. Já era ator, já tinha outras atuações antes, continuou seguindo na ator, continuou na indústria de cinema, dirigiu episódios de outras séries, ele entrou na parte de produção, hoje ele trabalha mais com isso, né? Não é mais aquela coisa de viver só de ator, né? Igual um Tom Cruise, começou, morreu, nasceu, morreu, vai morrer ator. Mas não faz outra coisa da vida não ser esse ator, né? Sim. De coisa relevante que o Kevin Arnold fez. É que é aquele negócio que eu falo, ele não pegou coisas grandes, certo? Mas sempre continua nativo e ligado com Puta, ele fez aquele filme de aquele jogo que tinha um campeonato de videogame, lembra? Eu esqueci o nome. É bem Sessão da Tarde. É, Sessão da Tarde total, que ele era um jogador de videogame e ia pro campeonato. Sim. Você não lembra desse filme? Eu lembro vagamente, eu lembro disso sobre isso. Aí. Depois a gente algum faz... dia a gente vai falar. A gente fala somente isso. Ele tinha esse filme na Sessão da Tarde. Aí você conta as participações, como eu tava falando, né? Family Guy. Exatamente pagando de piadas com uma coisa dos anos incríveis. Sim. Que lá nos Estados Unidos é uma coisa icônica, né? Sim. Processo de dublagem, participou muito da voz do personagem, principalmente na Liga da Justiça. Aquelas séries que a franquia americana, Law and Order, são séries. Então, grandes. É aquele negócio. Não é muito citado, mas sempre aparece. Ele sempre aparece. É aquele negócio que eu falei, que eu tava comentando também, tipo. Aquele negócio que eu falei da Soleil Moonfry. Ah, Soleil Moonfry, é a punk, né? É a punk. Que nem a irmã do. Que faz a irmã do. Do Kevin, né? Uhum. Ela fez Conan Destruidor. A irmã do. Sério? Ela apareceu no Conan? Caraca. Muito bonitinha na época. Caralho, mano. Caralho. Foi Conan Destruidor. Foi isso? Ah, foi da princesa. Olivia Abu. É. Caramba, isso aí eu não sabia. A Soleil Moonfry, a punk, ela aparece, né? No, é. Nos Anos Incríveis. Ela faz uma participação. Faz uma, Alicia Silverstone faz participação. Caraca! Nossa, tem a. O que acontece? Tinha. Danica, né? McKellar. Danica McKellar, que é a. É, McKellar, né? É, sim, a Winnie Cooper. Então, tem uma outra menina, né? Que ela é a irmã, chama Crystal McKellar, né? Crystal McKellar, que é ela aparece, ela aparece no seriado, né? Sim. Como. No caso, ela seria a primeira namorada do Kevin Arnold. Olha só. É. Parece que ela era. Pra, elas fizeram um teste pra fazer o papel da Winnie. Sim. As duas irmãs. Uma loirinha e uma morena. Aí ficou a morena, né, com o papel. Mas ela apareceu lá depois como personagem secundário, né? O Kevin Arnold namora ela pra fazer ciúmes na outra. Que coisa! Não, qualquer coisa que você fala de seriado, você já demonstra a personalidade meio babaquinha do Kevin, né? Sim. Então... Aí o que acontece? Aí ela faz um personagem de uma menina. Ela é. Assim, no começo ela é uma menina doce, como todas as meninas. Mas depois ela se torna uma pessoa vingativa e violenta, fisicamente. Oh, ela mete porrada mesmo, entendeu? Então, e até uma determinada parte do seriado foi estendendo esse personagem. Parece que esse personagem ele foi. Que ele não era nem pra fazer parte, mas. Ele teve um grau de carisma e estenderam por vários episódios participação dela em alguns episódios. Seria, tipo, ela vira inimiga do Kevin Arnold. Entendi. Na parte do ginásio. A Danica McKellar, de longe, de todos eles ali do elenco, foi a que foi mais longe. Sim. De longe ela foi mais Sim. longe, ótima referência que eu falei. Sim. De longe foi a que fez mais sucesso. Sim. Primeiro porque ela era a namoradinha da América, né? Sim. Namoradinha na América, primeira namorada toda molecada. É. Vamos dizer assim. Porque todo mundo gostava dela, ela tinha um carisma. É que se você for analisar. E não era uma menina exageradamente bonita, né? Não, ela era uma menina simples, pra um garoto Normal. Simples, numa história simples. É, ela não era nada absurdo, ela era uma menina simples, Sim. né? E muito bonita. Sim. Dentro dessa simplicidade dela. Sim. Ela continuou a trajetória de atriz e como todo mundo ali, ela participou dessas séries que são batidas nos Estados Unidos, né? Law and Order, aquele de investigação. Ela participou. Participou. É que tem aquela coisa também, né? Babylon 5, ela participou. A gente fica com o que passou pra nós. É, a gente fica com o que passou pra lá nós. Lá não, lá... Lá eles devem ter um grau diferente de visão, assim, né? Sim. Agora aqui não, aqui a gente fica com meio que com os restos, né? Exatamente. O NCIS, que é a tropa de elite lá do... Que fica no barquinho. Ela faz uma dublagem no King of the Hill em um episódio. Ela participa do West Wing, que foi uma das coisas que então, ela coloca no site de referência, né? Que o West Wing eu não foi uma, sei qual foi personagem uma série fodida, né? Não sei se é a irmã, que faz a irmã do Kevin, a irmã mais velha. Eu não sei se ela, parece que ela dubla algum personagem do Mortal Kombat. Sonya Blade. Só lembrei dos mortais. É, sabia. Eu não tenho certeza. Mas parece que ela dubla a voz da Sonya Blade. Então, a Danica McKellar, ela dubla na personagem da Liga da Justiça. Sim. Ela dubla personagem nos videogames, no X-Men Legend ela é Jubileu. No EverQuest 2 ela faz dublagem de personagem também. Ela faz dublagem de personagem no Onimusha. Naquele Marvel Ultimate Alliance, né, que saiu lá, ela faz a Mulher Invisível, cara. Sim. Nas duas versões que saíram. É que é coisa que não... É que a gente não tem acesso, porque mas pra quem é fã, ela continuou a vida dela. Sim. E puta merda, a mulher ainda se formou. É que pra gente é fantástico, que brasileiro o cara faz sucesso, ele não faz muita coisa. Pro americano não, é normal. A coisa mais normal pro americano é concluir os estudos, né? Precisa de fazer uma faculdade, tirar um diploma. Sim. Mesmo que ele não exerça nada disso. Sim. Ela se formou em matemática. Inclusive, a coisa mais fantástica assim dela, além dela fazer todas essas participações, Transformers, ela faz dublagem também, é aquela coisa que eu já falei, que ela parece um seriado fazendo papel dela mesma, como se fosse como se fosse a Danica McKellar mesmo, né? Se formou em matemática, ela foi coautora de uma... Ela junto com um professor e um colega provaram um teorema sobre alinhamento de campo magnético. Quem leva o nome dos três dela tem o nome dela em um teorema. E tá registrado isso. Sim. Então ela teve sucesso na vida como atriz, teve um sucesso na vida acadêmica, e ela inclusive tem vários livros escritos de matemática. Sim. Voltados principalmente pra mulher, menina. Ela tem múltiplos talentos. Então ela não só foi a que foi mais longe, como fez mais coisas. Ela escreveu né? Um capricho matemático. É, deve ser mais ou menos por aí. É. O Paul, o Josh Saviano, ele joga contramão. O pessoal sempre falava que era o Marilyn Manson. É, puta, tem essa coisa, o Paul é o Marilyn Manson. Não, nunca foi. O cara é igual, mas esquece que é baboseiro. Ele largou tudo e foi seguir sua vida acadêmica, mexer com justiça, né? E é legal depois ver todo mundo reunido e orgulhoso daquele trabalho que fez há quase 30 anos atrás, né? Sim, eles mantêm o carinho. É carinho pelos personagens, por aquela época, entendeu? Não fica... não fica na obscuridade. Tipo, em vez de ficar na obscuridade, isso daí é o contrário. Ele faz a pessoa brilhar mais. É. Entendeu? Tipo, eles não viveram só naquela época. Sim. Tipo, pra eles também foi uma coisa da época, né? Bom, se for avaliar os Anos Incríveis, dando uma nota de 0 a 5 aqui, que é a numeração que a gente usa, caso de 0 a 5 fichas de fliperama. Não, no caso, se for ver, a série é uma obra de arte mesmo. Uhum. Ele não tem, assim, nada assim... Que você... Não tem como você falar, tinha que ter alguma coisa lá. Não, não tem nada que deve, não deve nada. A produção é boa. Trilha sonora, você vai falar que a trilha sonora é ruim? Não, fantástica, né? Entendeu? Não tem como você falar que a trilha sonora é ruim. Se você pegar assim, não, você faz pesquisa, essas coisas, não tem nada que obscurece a série. Sim. Tipo assim, por exemplo, que nem, se você pega exemplo Chaves, mesmo tendo muito fã, tem umas coisas que fica em evidência, que meio obscurece as coisas. Se você pesquisar sobre Anos Incríveis, você só tem boas memórias, boas lembranças de tudo aquilo. Tanto pelos atores, pela série, por tudo. Não tem aquele... Nada não, não é aquela memória nostálgica. Entendeu? Não. Tipo, o que você quer dizer é que não é uma memória nostálgica, é realmente algo bem feito. É, uma coisa bem feita. Não é aquela coisa que nem, puta, como eu assisti Mortal Kombat no cinema. Sim. E foi mó legal. Aí você vê hoje, que não, merda. Tipo, é aquela coisa, você assistindo na época que foi lançado, assistindo hoje, você pode assistir em qualquer época da sua vida, que ele vai ser uma coisa que vai agregar. Vai ser relevante. É, ele vai agregar e tipo, você vai ter um ponto de vista novo cada vez que você vê. Entendeu? Tanto que eu acho que é difícil negativar por algum motivo, eu não consigo ver defeito assim. Aí aquele negócio fala assim, não, mas que é obra de arte magnífica. Assim, eu falo assim, a série não deve nada em nenhum fator, certo? Porque você vê assim, tem séries que começam, são canceladas, série que começa por separação do elenco. Se for ver, o elenco foi até o final, né? Do começo ao fim, eles foram realmente uma família, né? Tipo, que você vê muita assim, desagregação em série, ator que é substituído, ator que deixa a série por motivo pessoal, por briga, por um monte de coisa. Não tem esse tipo... Tinha uma magiquinha ali. É, uma coisa negativa. Se teve ou não tem, não aparece de nenhuma forma. Não, né? Impacta no produto. Não tem nada disso. Então não tem nada que você obscurece a série, não tem nada que você negativa a série, só tem coisa que exalta, então tipo, eu dou um 5. Disparado. Você, Wanderlei? Cara, eu penso da mesma forma, porque eu assisti desde, sei lá, 8, 9 anos, e não foi uma série que eu cheguei e falei, não gosto dessa série. Não, lembra aquele negócio. Não me enjoou. Lembra a história foi uma série balanceada. De Lost, por exemplo. De Lost, pelo amor de Deus, você assiste o final, você... Meu Deus do céu, porque eu passei minha... Tipo, então, mesmo se a série for boa, ele obscurece tudo. Não, é uma série boa e... O que eu falei, né? Não tem nenhum defeito na série. Você não vê um roteiro zoado. Né? É feito o que é proposto, certo? É. Tipo, foi uma que série... negócio fala, podia ter Super-Homem lá no meio. Não. Não, é. Entendeu? Ele trata... O que ele se propôs a fazer, ele fez. É, te fazia rir, te fazia ficar chateado, com raiva dos outros. Entendeu? Bom, eu acho que uns 4 tá valendo. 4? É, pra mim eu já daria. Eu não assisti ela inteira, eu vi sempre por pedaço, mas por nostalgia. Eu dou 5 pelo que ela representa. Se a gente tá fazendo hoje um podcast de algo de 1989, cara, ele realmente foi muito relevante. Não tem o que acrescentar. E aquela coisa que a gente falou, é igual a Turma do Chaves lá, aquela coisa. Só aconteceu aquilo ali, até o momento que eles viram que desagregou, falou, as crianças estavam crescendo, óbvio. Eles crescem durante o episódio. Quando eles estavam grandinhos. Eles adaptaram o crescimento das crianças. Isso, quando eles estavam grandinhos. Fica imaginando você fazer isso numa série. É, exatamente. Eles ficam grandinhos, aí os roteiristas, deixa pra lá, não vai rolar mais. Entendeu? Porque, inclusive, eles queriam que tivesse uma nova fase, tipo, foi Wonder Years Parte 2, em que eles seriam grandes, então, dariam outras coisas, os roteiristas mandaram abortar. Porque aquele negócio que a série tá, se for ver, se for analisar, nem deve ser obscuro, porque você vê que a série começa a ficar comprida demais, começa a perder, cara, começa a perder um pouco o brilho da coisa, entendeu? Acho que tudo, eu acredito que tudo tem que ter um começo, meio e fim, tem uma certa coisa de época. Se for pegar todo exemplo, tipo Simpsons, ele está em alta, mas ele não é a mesma alta de quando começou, então, ou de alguns tempos atrás. Sim, é mais ou menos isso. Mas ainda continua bonzinho. Que aquele negócio, se você falar, se desse 5 para os Simpsons em uma determinada época, hoje você daria um 3. Sim. Mas não desmerece nada. Não. Entendeu? Não é que nem as séries de hoje em dia que presta. Chega na terceira temporada, você fala, quando é que vai acabar? É, a série ela. Faz comparação com muitas séries, que eles chegam num ponto que eles mudam o quê? Todos os roteiristas, muda todo o elenco. Ele deixa de ser o que era, ele perde tudo, aquela... Eu não entendo por que ser a ideia proposta, ela mudou tanto que não é mais aquilo. Se leva isso daí em consideração, comparado com a dos Incríveis, que conseguiu manter o enredo original até o final. Os personagens que tipo, foram crescendo, foram saindo da história, eles deram um jeito de criar uma conclusão de muitos personagens, inclusive a irmã dele aparece no último episódio. A irmã dele... ela foi morar no Alasca. Ela fica fora de toda a última... Toda então, temporada final ela tá fora. Ela tá fora. Ela volta, inclusive, no final, né? No último episódio. Tem a conclusão de tudo. Em relação com muitos seriados que não duram 3 temporadas, o seriado começa daquele estardalhaço de sucesso. Depois ele arruina. Aí fica uma obscuridade. Porque parece que eles mataram a essência do seriado e ainda pisaram na bola com os fãs. Eles daí não, eles foram até o final. Apesar dos fãs terem feito um mimimi com o final. Sim. Mas isso aí acho que todo mundo. Só o mimimi vai ter. O final do Jasper não agradou todo mundo. É, o final do Breaking Bad não agradou todo mundo. Sim. Nossa, o mimimi do século vai ser o final do Game of Thrones. Anota isso aí, ó. Paulo disse. Ó, Paulo isso aí não disse, teve conclusão ainda, né? Ainda não, vai ter. Vai demorar pra ele, né? Não, mais uns 3 anos. No máximo. É porque começa a cair É, cai o elenco. Você vai se enchendo o saco também. A história começa a arrastar demais. Sim. Vocês vão ver o mimimi das estrelas com o final do Game of Thrones. Anota aí, ó. Paulo disse em 2015 que Game of Thrones vai dar um plano pra manga. Anota aí que vocês vão lembrar disso. Vocês vão ouvir esse podcast no futuro. Você que tá me ouvindo aí em 2020, tá acabou o Game of Thrones, você vai lembrar desse podcast aqui. Vou ver esse podcast, vai lembrar que eu comentei que ia dar um mimimi no cara. Porque sempre, nunca vai agradar todo mundo, né? Eu desconheço uma série que durou a eternidade. Como diria Cláudio Ricardo, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, quem dera eu. Ai, o Fausto, sensacional. Cláudio Ricardo, não vai dizer nada. Bom, era isso, né? Se você ouvinte, tem saudade dos Anos Incríveis, não conheceu Os Incríveis, viu passar pedacinhos e tinha curiosidade, fica aqui essa abordagem da gente sobre o seriado dos Anos Incríveis e vai lá, vai assistir, vai acompanhar. São episódios curtos de 20 minutos, são 115 episódios, você vê rapidinho quando você vai ver, já terminou tudo. Não é uma série que se arrasta lá, episódios de uma hora, 10 episódios, puta, vou ficar meses vendo até terminar de ver. Você mata rápido isso aí. Os extremistas com moderação, é isso aí. Não fala, vai falar bastante de game? Vai. Vai falar bastante de anime? Sim, a gente viu bastante de anime, mas a gente viu bastante série, televisão e filmes. Vamos falar de culinária? A gente tá comendo. Vamos falar de aqui, vamos fazer um programa de comida. É, eu consigo já fazer miojo. Ah, beleza. Próximo tema da semana que vem a gente já tem aqui, que eu vou ler falando sobre miojo. Se é feito em 3 minutos, o que a gente vai falar? A gente coloca ovo. Faz um miojo com bacon. Não, mas aí você já destruiu a estrutura. Ah, miojo. Já vai gourmetizar o miojo. Não é. Tá igual aquelas receitas que vem atrás dos produtos lá. Tá estrogonofe com farinha de trigo. Ou se não, tá lá. Chá com. Slurpee. Pizza e alecrim. Não, o único elemento que você usa mais seria a água. É. Tipo. Não muda, a única coisa que não muda é a água. É, então. Vai ter receita de água na água mineral agora. Super milkshake com não sei o que lá da Austrália. Pegue frutas da Austrália, adicione água mineral. Mais ou menos isso, né? É mais ou menos por aí. Bom, fica aí a dica então, que a gente vai estar sempre falando de coisas que a gente viu, bastante nostalgia, coisa que a gente está convivendo, está gostando, como é o episódio do Life Strange, episódio número 3 que a gente gravou. A gente está gostando de esperar. Que a gente está adorando esperar. E sempre que tiver relevância, a gente está aqui gravando nosso podcast e deixando nossas impressões para vocês, beleza? A gente convida todo mundo que gostou a curtir nossa página, assinar o nosso feed para acompanhar nos aplicativos NXYZ que você usa aí no celular, no sistema que você usar, que tem tudo aí na sua esquerda, não pode até reclamar. Até coisa que você não sabe o que é. É, tem. Exatamente. embaixo aqui você tem um campo de comentário, você pode conversar com a gente. Se você comentar no Twitter, apaga, ninguém vai ver. Se você comentar no Facebook, tudo some, ninguém lembra mais. Mas você comentar aqui embaixo, fica registrado, fica pra sempre lá na postagem que você comentou aqui no gente. Se você que falar pra gente, talvez a gente não lembre mais. Vai, tudo bem. Se você registrar aqui embaixo algum seu comentário, você vai deixar ele eternizado pra sempre. Fica aí agora com a nossa música de encerramento. Na próxima semana a gente volta com mais um episódio de Extremismo de Moderação. Sucesso! Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will ever. is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour's getting late. Hey! Graça lá, você pisa Eu tive, deixa eu explicar, né? Eu tive a minha primeira experiência em pisar descalço no Lego. Nossa, depois de adulto. Da Isadora. Putz! Dói demais. Você entende a dor. Agora você entende a piada. Agora eu entendo a piada e a dor. No inferno, o chão é feito de Lego, só pode. Depois de adulto, dói mais, mano. Nossa, você tá mais pesado ainda, você joga todo o peso naquela pecinha. Aquela pecinha tem o formato exato pra cravar no seu calcanhar. Bem no ossinho. É, ele crava e encosta no osso e faz assim, e balança. É por causa que ele depois ele acopla, né? Como se fosse seu pé fosse um pedaço de Lego. Você tira e tem um encaixe de Lego. A gente é feito de Lego, né? Tem um buraquinho certinho quando encaixa no calcanhar, porque, ó.